rádio que é sucesso é a Rádio da Cidade. Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada. ZYK 546. AM 790 kHz. YG855, onda tropical, 3.365 kHz, faixa de 90 metros, Araraquara, estado de São Paulo, Brasil. 8 e 6. Boa noite. Campeões da Bola. Rádio Cultura, a rádio de todos os esportes. Rádio Cultura. Tempo final. Jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade. Campeões da Bola. Conosco no tempo final dos Campeões da Bola, o despachante Araraquara. O despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículos zero quilômetro e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do despachante Araraquara. Com isso, na hora de cuidar das documentações do seu veículo, fale com o Marcelo, o Patrick ou o Carlos. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara, Alameda Rogério Pinto Ferraz, 166 Vila Ferroviária. Fones 3322-1108 e 3014-7887. Campeões da Bola. Futebol, vôlei, basquete, futsal, esporte amador. Os melhores programas, as transmissões mais emocionantes. Desde 1985, a equipe esportiva líder acompanha e transmite os grandes acontecimentos do esporte na cidade. Transmitindo, opinando, ouvindo o torcedor. Rádio esportivo feito com seriedade e profissionalismo. Da Bola, a maior liderança do rádio esportivo do interior. Comando, José Roberto Fernandes. Apoio, Supervisão, a maior rede de perícia automotiva do Brasil. Araraquara também tem Supervisão, na Via Expressa. Telefones 3214-2266 e 3472-9726. World Game, tudo para videogame, cartuchos, acessórios, assistência técnica e lan house. World Game, três lojas em Araraquara. Rua Voluntários da Pátria, 2124 Centro. Rua 9 de Julho, 2267 na Ponte. E Alameda Paulista, na Vila Xavier. Qualidade pelo menor preço. Só na Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Quando o assunto é material elétrico, as marcas mais famosas estão na Contato. Onde você compra o melhor, fazendo economia. Visite a Contato na Via Expressa Araraquara. E Café Tropical, lanches, sucos, um café saboroso e o pão de queijo mais gostoso da cidade. Café Tropical, no subsolo do hipermercado Extra, no centro de Araraquara. Quer mais dinheiro na mão? Casa do Crédito. Empréstimo consignado, INSS, servidores públicos com até 84 anos. Casa do Crédito, Rua São Bento, entre as avenidas Espanha e Feijó. Fone 3332-3186. Mr. Cat, sempre os últimos lançamentos de bolsas, calçados, artigos de couro e acessórios. Mr. Cat, no Shopping Jaraguá, Araraquara. Os campeões da bola. Cara, eu não entendia nada de futebol. Mas meu pai sempre ouve os Campeões da Bola lá na caminhonete dele. E eu do lado. Hoje eu sei quem é o zagueiro, quem é o atacante. Beijo pra vocês, galera. É gol! 33 anos dos campeões da bola. José Roberto Fernandes e sua equipe nos campeões da bola. Os campeões da bola. Fiorini. Hora certa na Cultura M com os campeões da bola, 19 horas 40 minutos. E ainda falando de ferroviária, ontem na cidade de São Bernardo do Campo, houve um choque ali entre os dois jogadores do São Bernardo e o Matheus Cancian da Ferroviária. E o volante teve que sair de campo, né? Esperou cuidados ali da comissão técnica. E depois do jogo, o companheiro Marcos Chiocchini ouviu o médico do time da Ferroviária, Fábio Porto. Os campeões da bola. Um abraço, amigos dos campeões da bola. De volta aqui ao estádio 1º de março, São Bernardo do Campo, onde a Ferroviária, nesse sábado, de calor no início do jogo, neblina no final, venceu o São Bernardo por 2-0. Mas uma situação preocupante no finalzinho do primeiro tempo nos deixou bastante atenciosa ao atendimento do departamento médico da Ferroviária, da ambulância, do próprio departamento médico. Ponto final no tempo final. Vem aí o momento Galvão e Galate. E nós vamos voltar a falar em esportes amanhã, às 11 da manhã, na Janela Esportiva, na TV Cultura Paulista e na Rádio Cultura M. E às 18h05 no Balanço Geral. Para você, uma ótima noite de domingo. E até amanhã. Chamalhado, chibão, na frente do erro. recordações. O seu grito com a boiada e o gemido. Puxa, malhada.